here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for big feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, Platina. Clouds are hung for the poet's eye. You may find him if you may find him. Of dreams through an open door, you may know him. A page that aches for a word which speaks on a theme that is timeless, and the one God will make for your day. Sing is a song in search of a voice that is silent, and the sun God will make for your way. Mm-hmm. dance to a whispered voice overheard by the soul, undertook by the heart. You may know it if you may know it. While the sand would become the stone which begat the spark, turned to living bone. Holy, holy, Santo, Santo, be. As a page that aches for a word which speaks on a theme that is timeless, and the one God will make for your day. Sing as a song in search of a voice that is silent, and the one God will make for your way. Está a ouvir Ouro e Platina. touch and to feel you, your mama. Oh, I just can't keep away. In the heat and the steam of the city, eyes got me running and I just can't break. So say you help me, mama, 'cause it's getting so hard. Oh, now I can keep you, mama, but I know you're always there. Inside you care. So get down, down here beside me. Oh, you ain't going nowhere. No, I won't hurt you, mama, but it's getting so hard. Movimento do mansinho, busta de chanco saudade, busta bairro caminho, vagos a bombo cidade. Movimento do mansinho, busta de chanco saudade, busta bairro caminho, vagos a bombo cidade. Com tanque vento que trazer, que está levado tão de bem, se algum mal me jam fazer. Com tanque vento que trazer, que está levado tão de bem, se algum mal me jam fazer. Movimento do mansinho, busta de chanco saudade, busta vai bo caminho, bagoza bo mocidade. Movimento do mansinho, busta de chanco saudade, busta vai bo caminho, bagoza bo mocidade. Caminho de mar é café, soldado de longe é caçado, mas ele é coisa bem certa. Caminho de mar é café, soldado de longe é caçado, mas ele é coisa bem certa. Tudo mansinho, busta de chanco saudade, busta vai bo caminho, bagoza bo mocidade. Movei tudo mansinho, busta de chanco saudade, busta vai bo caminho, bagoza bo mocidade. Busta de chanco saudade, busta vai bo caminho, bagoza bo mocidade. Movei tudo mansinho, busta de chanco saudade, busta vai bo caminho, bagoza bo mocidade. Caminho mas ele é coisa bem certa. Caminho caçado, mas ele é gozado, bem certo. Vou ver tudo mansinho.